Eu não ouvi o que você falou. Não. Melhor dar uma sapateada na sua cabeça. Nossa, velho. Caralho. Como que você não conhece a Estamos começando aqui mais um Locomocast, na verdade, a continuação do Locomocast que vocês estavam escutando agora de pouco. Não acabou, ainda tem mais! Ainda tem mais, porque agora nós estamos no mês das mulheres! Agora trocamos de lugar, né? Parabéns, Suede! Exato! E obrigado. Novamente, antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. Pra quê? Pra que a gente possa crescer, pra que a gente possa ser feliz e tudo mais. Vamos nos apresentar novamente rapidíssimo. Rapidinho. Na verdade, eu apresento todo mundo pra gente poder correr direto nas perguntas. É continuação. Rociano, Rafael Tanicho, Pedro Tanicho está aqui no meu lado, Suécia está na minha frente, Outcast está aqui com a gente também. É. A Jéssica veio junto. E, convidado especial, a Débora! Aí. E agora! A mesa virou, a mesa virou. Porque agora elas perguntam e nós respondemos. Somos o réu agora. Então vai, vamos lá para a primeira pergunta. Eu ou você? Ah, a quarta? Ok, a gente pegou a pergunta aqui do meio. Tá ok? Então tá. Essas perguntas foram formuladas por também amigas minhas de trabalho, então não são todas que foram eu que fiz, nem a Débora, então tá, só para ficar claro que não é só nosso. Ok. Pode? Pode. Ok. É porque assim, tá ao vivo. Quanto. Teve uma lacuna aí que estávamos pensando. Mas vocês também estavam pensando, organizando um negócio aí. Por que é mais fácil virar pro lado e dormir do que ver se sua parceira realmente está satisfeita? Ah, na verdade, eu sempre me sinto frustrado porque eu sempre sei que minha parceira não está satisfeita. Então eu fico meio, né? Ok. Você é besta. Eu não sei opinar, porque eu não faço. Faz sim com a bunda, viado. Pra te falar a verdade. É verdade. Eu nunca viro pro lado e durmo. Eu faço parte disso também. Eu, no máximo, assim, depois de um bom tempo, eu tenho certeza que não vai mais rolar nada, que já tá todo mundo bem, tá todo mundo satisfeito, aí eu dou uma cochilada. Também faço parte dessa cota que conversa, que troca uma ideia depois, antes de dormir. Eu acho que. É, não, eles são todos freudianos aqui, né? Eles eu são... acho que o papinho pós-foda é o mais da hora de todos. Sim. Tá, e o que vocês poderiam classificar como satisfação da parceira, então? Foi bom pra você, é? Não, foi bom pra você? Não. É assim, você tem que conhecer a sua parceira, cacete. Se você não sabe que ela tá satisfeita, eu sinto muito, rapaz. E não, Porque assim, one night stand... É meio que aquele negócio que o nego tá se fudendo, só que é dar uma trepada e acabou. Mas depois que você tem um relacionamento com a pessoa, você quer realmente o bem dela. Você se preocupa e você pega os sinais quando ela tá bem, quando ela tá satisfeita ou não. E assim, se você não sabe interpretar, digamos assim, linguagem visual, porra, né, abandona. Porque... É, você não quer que eu dê detalhes ginecológicos do negócio. Né? É, exatamente. Não só detalhes visuais, mas assim, tipo, eu sempre tentei conversar mesmo sobre isso. Assim, ah, onde é mais legal e tudo mais. Sempre tentou conversar. Desculpa, isso nunca aconteceu. Mas assim, não só a percepção, mas também tem um papo sobre isso. Pô, adultos podem conversar sobre sexo, o que é bom, o que é ruim e por aí vai. Tá, vou fazer uma pergunta nada a ver no meio do caminho aqui. Vamos, né? Bem nada a ver. Vamos lá. Mônica, Phoebe ou Rachel? Rafael não vai saber. Caralho, velho, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. eu não conheço, mas ok. Pessoa. Não é o que você fala que parece eu? Não, Chandler. Que porra é essa? É Friends? A única coisa que eu conheço de Friends são as imagens que eu uso pra fazer caneta. Não tem a Jennifer Aniston. Sim, a Jennifer Aniston, eu conheço. Mas nossa, eu acho a morena mais bonita, Mônica. Exato. Jennifer Aniston envelheceu muito bem, cara. Puta que pariu. Ela tá muito bonita. Não, ela tá eu... linda. Não, ela era mais zoada quando ela era nova, né? Ela é verdade. Tá linda, ela melhorou muito. A Jennifer Aniston. O dinheiro ficou... faz bem, né, gente? É tipo vinho. Né? E a desilusão amorosa com o Brad Pitt também fez bem pra ela. O nome dela é Jennifer Aniston Bunton. Ela melhora com o tempo. Eu prefiro How I Met Your Mother. Vai cortar seu cu na lata. Você é babaca, ainda mais por isso. Beijo. Não, mas ele prefere o cara do How I Met Your Mother. É. Que fez o Conde Olaf. Não, eu prefiro a Ruiva lá. Eu esqueci o nome dela. Tá. Tá certo, okay. Então. Outcast, quem que você prefere? Eu não sou capaz de opinar. Puta, o Outcast tá enchendo uma linguiça foda. Ele prefere o Chebeck, ela. Ele... Tá. Exato. Matando essa porra. Achei que se você ia falar que ele prefere o Chewbacca. Ele prefere o John Coffey. É, deve ser. Então vai. Next. Tá fácil por enquanto. Tá de boa. Tá muito besta, gente. Tá de boa. O Suede tá tentando estourar o microfone. Não, dele. Eu tô tentando preencher as lacunas. Não, eu tô tentando preencher as lacunas. Então, mas pra tentar preencher as lacunas, você não precisa gritar, menina. Essa é porque a gente tá pensando. É, essa é uma pergunta da Tamara. Então vai lá, Tamara. Essa é pra você. O que os homens pensam quando veem mulheres conversando em grupo? Então, ó, deixa eu responder até com um negócio que eu falei pra você do porquê eu não vou no aniversário da Tamara. Da Jéssica. Porque é... Ah, vai ficar de papinho de mulher. Eu já falei que não. O que seria papinho de mulher? Às vezes pode ser sobre os homens. O que, né, muitas vezes, né, rola uns papos aí. Porém, também pode ser de coisas, né, que o homem não tem tanto interesse a não ser o Suede, que tem um gosto mais feminino. Eu não posso negar. O que eu acho é, tipo, quando junta homem só sai merda, quando junta mulher não vai ser muito diferente. Exatamente. Conspiração para dominação global. Ponto. A dominação do teu... É zoeira, exatamente. O cara não tá levando a sério essa merda. Ô, Débora, desculpa pelo Suede. Ah, desculpa, relaxa. O Sued faz essas Deixa coisas. Deixa eu perguntar agora. Assim, pra vocês também é um consenso, as milfs? Depende muito do caso. Depende. Eu falei, Jennifer Aniston é fantástica até hoje. É que assim, a milf, assim como qualquer mulher, é tudo questão de gosto. Por exemplo... Tem milf que é bem bacana. Não, tem a questão do seguinte... Defina MILF, porque a sigla de MILF é Mothers I'd Like to Fuck. Então qualquer uma que for mãe serve. Você... Então, tipo, não vai fazer diferença. Uma menina de 18 anos pode ser uma MILF se você levar ao pé da letra da coisa. Não, mas assim, na linguagem, né? Consenso geral, né? Geralmente as MILFs são mulheres de mais idade, né? Mais os maduras. Vamos ver. Deixa eu... É que hoje em dia talvez considere MILF, mas na época não. Eu acho que tanto faz. Não tem dessa questão de ser melhor ou pior. Não é porque existe uma tara quanto a MILF. Entra na questão de fetiche, né? É tudo a questão realmente da tara. Igual muita gente tem essa questão do... Ai, você tem que achar gordo bonito. Não, ninguém tem que achar gordo nenhum bonito. Se você acha bonito, você acha. Se você não acha, o que bonito, vai fazer cara. Você achar bonito. Eu acho isso horroroso. É igual a questão... Né, já vamos passar pro outro lado. Da mulher negra. Existe, né, a vertente que diz que a mulher negra é a carne exótica do mercado. Mas nem sempre. Tem gente que não gosta de negro. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse negócio de tipo, a mulher negra ser a carne exótica pelo seguinte, pô, os negros são a maior parte da população do Brasil. São. Só que é a maior parte da população do Brasil. Só que não é a maior parte da população do Brasil que tem... condições de frequentar certos lugares. Sim. Que a gente pode frequentar. É o famoso, entendeu? Padrão de beleza imposto pela mídia, né? Existe de certa forma, mas digamos assim que ninguém pode mandar no que você acha bonito de verdade. Mas colocar o negro como uma tara sexual, você tá igualando a um anão cadeirante. Sim, e anões cadeirantes são inigualáveis. Sinceramente. Exato. São deuses. estar assexual é tudo muito um independente do outro. Sim, é a mesma coisa. É igual, ruiva, loira, negra, é coisa de fetiche. Não tem distinção, assim, por padrão, por valor. É, eu não vejo problema nenhum, por exemplo. Eu conheço gente que vê, mas... Por exemplo... idiota mental. O Léo negou um anão cadeirante. Eu fiquei chateado com o Léo, cara. Porra. Que era meio negro, era meio papel molhado. É que assim... Mas é um anão cadeirante, véi. Mano, mas... Você pensa dor nas costas que não dá ficar empurrando pra todo que é lado. Porque vale a cadeirinha a não vai ser a normal, vai ser o da Barbie, né? O sacrifício vale a pena. É, porque em todo momento vai estar... Bom, deixa eu falar. Você vai estar empurrando. Eu ia fazer um comentário aqui, mas ia ficar meio feio. Tem damas no recinto? Nossa. Não, vai. É que já tá na altura, né, gente? Vamos. Só precisa pegar a cadeira e empurrar pra frente e pra trás? Exato. É verdade. Exato. É o dia das mulheres, a gente não pode ter esse negócio de tipo, ah, isso daqui não podemos falar na frente das mulheres. Mas, gente, todo mundo fode, todo mundo tem tesão. Então, exato. Então não vem com essa porra, não. Era a vez dela, vocês estão vendo. Era minha vez. Deixou ela tímida essa pergunta. É. Por que é tão difícil pra vocês ficar mais tempo nas preliminares? Qual que é o problema das preliminares? Por que é só bombar? Vai. Porque eu pergunto qual que é o problema dos homens com que você sai. É tipo isso. Deixa eu esclarecer. Essas perguntas não são minhas, não são nossas. Essa resposta é pra você que está ouvindo e fez essa pergunta. É. Não, mas ó, o homem, quando ele tá com um tesão filha da puta... Até o buraco do tijolo baiano vai. Sim. E ele age no instinto dele. E o instinto dele é o quê? Gozar. Mas o nosso também é, caralho. Sim, mas o homem é muito mais animal, é muito mais escroto, é muito mais não evoluído. Biologicamente, pra reprodução, só o homem que precisa ejacular. Então, eu diria que isso é uma resposta, mas a gente já sabe que pela evolução da sociedade, a biologia que vai pra puta que pariu hoje em dia em muitos aspectos. Então, realmente, é isso que eu digo. Qual que é o problema dos homens com qual vocês, meninas que pensam isso, estão saindo? Porque, assim, eu entendo que tem muito homem que realmente não se importa muito com a preliminar, quanto tem mulheres que também não se importam em fazer nada pro homem. O Suede só se importa com 9 meses depois? É! Ô, louco! Agora, falando um português extremamente correto, eu conheço menina que não curte chupar um pinto. Caralho. E aí você pensa, caralho, eu vou fazer tudo pra menina, não vai fazer bosta nenhuma pra mim. É verdade, quem não curte chupar um pinto? Pois é. Então, né, velho? Né, Suede? Me abstenha desses seus locuções comentários. Então, a questão não é que o homem não gosta, é que a mulher, eu acho que fala mais do que o homem sobre essas coisas. E acaba passando mais a palavra. O homem não vai chegar, porra, aquela menina lá não fez nada, não sei o quê. Tem os que falam, óbvio, mas eu pelo menos conheço pouco. É porque assim, tanto o homem quanto a mulher tem a tendência de generalizar o sexo oposto. Sim, mas sim, o homem tem muito mais a questão... Sim. O homem tem muito mais a questão de se importar em falar, eu comi tal menina, do que falar, porra, aquela menina lá não faz preliminar. Se você chega numa roda de seus amigos bêbados sertanojo, eles vão te chamar de viado. Mas é que pro homem, a preliminar é ok. Tipo, se não faz... É que nem o Rafael falou, se não faz, ele fazer o que quer fazer, pronto, acabou. Tem homem que pensa assim. Então, é nesse sentido que eu tô falando. Então, meninas, se valorizem. Busquem homens que satisfaçam vocês. Ah. Temos um feminista aqui. Feminista cacete, eu tenho bom senso. Ô, louco. É verdade, nem machismo, nem feminismo. É bom senso. Próxima pergunta. Por que os homens geralmente não gostam de conversar tanto quanto as mulheres? E com as mulheres? Essa foi minha mesma pergunta. Eu discordo, porque quanto tempo a gente não passa conversando? Sem fazer absolutamente nada, só trocando ideia. Nosso relacionamento, assim como todo relacionamento concreto, tem que ser constituído de boas conversas. Sim, mas você percebe que eu falo muito mais do que você, por exemplo. Muito mais. Porque sim, as mulheres gostam mais de ser ouvidas. É, só que daí, tipo, se eu falo em cima de você, você já vira e fala, deixa eu falar! Mas é então, porque você não deixa falar. Eu deixo você falar. E daí, quando eu tenho algo pra falar, eu falo. Só que como minha vida é uma merda... Olha o Outcast. Ô, louco, velho. Não, como eu acabo guardando muitas coisas pra mim, não só da minha noiva, mas também dos meus amigos... É mais nesse sentido mesmo. Brilha eterno de uma mente sem lembranças. A cena de que ela fala que ele não fala nada. É tipo isso, a maioria, não só você. Ah, então você tá falando que eu não falo. Não, eu, mas na você verdade... fala menos do que eu. Eu na falo verdade, tudo. Eu às vezes me acho chato, porque eu gosto de falar sobre tudo. Não, as nossas perguntas já foram. Porque assim, eu acho que... Pô, se eu tô num relacionamento com alguém, eu quero ter certeza que tá tudo esclarecido e tudo bem. Então, não, mas... às vezes, eu me sinto perguntando demais e falando demais e eu me sinto chato pra caralho. Não, mas não é nem na questão só da conversa sobre o relacionamento, mas conversar de uma maneira geral. Nossa. E isso é uma pergunta se que eu fiz, expor, mas né? Mas as minhas amigas também tiveram a mesma. Eu falo questão. Pra caralho, eu não tô nem aí. Ai, Pedro... Você tá perguntando pra gente, sinto muito. É pra gente que você tá perguntando, espere respostas pessoais. Não, mas você não tá entendendo. Essa pergunta é a pergunta dela, ou seja, diz respeito a mim. Não, mas então... é simplesmente porque eu falo muito mais e falo tudo e... É que a mulher tem mais necessidade de falar do que um homem. Isso aí é provado porque a mulher realmente fala muito mais do que um homem por dia. Mas vai de homem pra homem também. Também vai muito de homem pra homem. É homem que é mais reservado. E o homem também gosta muito, deveria pelo menos gostar muito de dar atenção pra mulher. Porque já que ela gosta de falar, deixa ela falar, vamos conversar. Deixa, exato. Dá a brecha pra ela falar mais. Isso o Rafael escuta mesmo, coitado. Então... Eu vejo isso como uma questão também de praticidade. Querendo ou não, o homem é um pouco mais prático nessa parte, porque a mulher, querendo ou não, quando ela pega pra abordar um assunto, antes disso, na questão de relação humana, mesmo homem com homem, quando você não tem muita afinidade, não tem muito assunto pra conversar, e o cara quer conversar, você escuta muito e comenta algumas coisas apenas. A mulher, como ela tem uma maior facilidade pra explicar o assunto, você vai sendo prático, porque ela já explicou o que você poderia dizer. Então você apenas vai lá, com certeza, não sim, também acho. Aí o Suede solta um não sim e tudo fica confuso. Ou como, não, eu respondo, ou como eu respondo muitas vezes pra você, é nóis. É nóis, é isso aí. Fechou. Vou fazer outra pergunta pontual. Foi quase a mulher do Google, né? Vou fazer outra pergunta pontual. Ou uma pessoa com autismo, mas eu não tô falando que a Débora tem. Não foi comprovado ainda. É que você não se submeteu aos estudos. Não. Médico não disse nada, mas também ela não fez nenhum exame pra isso. Tipo, até que eu não faço exame, eu não tenho câncer. Tenho, né? É. Graciane Barbosa ou Viviane Araújo? Viviane Araújo. Quem que é Viviane Araújo mesmo? A ex do Belo. Cara. Caralho, não tá vindo na cabeça. Graciane Barbosa eu já descartei. Sim. Agora eu quero saber quem que é Viviane Araújo, que eu realmente não tô lembrando. Nenhuma das duas vem na minha mente, cara. Então, é que assim... Graciane Barbosa é o Hulk de peruca. Não quero. Eu acho tenebroso. A Jéssica vai, porque é o Marco Val. Eu não ouvi as últimas coisas. Tá, ok. Não, mas fala quem que é, não, caralho. Viviane Araújo, eu acho que ela tem uma delicadeza maior do que a Graciane Barbosa e o homem é mais atraído pela delicadeza do que pela brutalidade, digamos assim. Mas aí tem um porém. O Belo disse que curte Fio Terra. Quem que é Viviane Araújo primeiro, pra depois entrar nessa questão do Fio não, Terra? A melhor... Ela foi a primeira namorada do Belo. Porra. Ela é rainha de bateria. Não, realmente, eu não tá vindo na cabeça. Não, mas eu. A melhor coisa. No Google, vai. Não pode ligar, porque senão fica fazendo interferência. É, a melhor coisa já dito por Graciane Barbosa foi: eu gosto muito de sexo anal, mas o Belo não gosta. É, o Belo reclama demais quando entra a cabeça. Mas eu acho isso. É, a Viviane Araújo, ela é muito mais delicada e muito mais. Ela tem muito mais traços femininos do que a Graciane Barbosa, que já se encheu de bomba para caralho. É, desculpe meninas extremamente bombadas, mas eu não sinto atração por isso. Eu acho ridículo tanto homem quanto mulher bodybuilder. Desculpa, amigo bodybuilder João Monazzi. Eu não acho... Eu não acho ridículo. Beleza, se a pessoa se acha bonita, beleza. Não ridículo, mas... eu só fico perguntando. pra quê? Não, eu não me sinto atraído, sabe? É a mesma coisa que eu ele se pergunta... Eu também não me sinto atraído pelo João Morales. É a mesma coisa que ele se pergunta, pra que ser gordo, sabe? É verdade. É um tipo físico que a pessoa vai atrás de ter. Sim, sim, e o sim. Gordo, assim, ele não vai atrás, mas ele atrai pra ele, gravitacionalmente. E eu só... Eu não acho horroroso, eu não acho feio pra cacete, eu não acho ridículo. Eu só não me atrai, sabe? Não posso opinar, eu não lembro de quem são as duas. Ele gosta de menina musculosa. Não, não faz meu estilo. Ele gosta de menina maluca. Eu gosto de qualquer menina. Eu gosto de menina maluca. Pode ter... ser musculosa, pode não ter os braços, pode ter GNY. Se gostar de mim, tá bom. Oh, que bonitinho. Nossa senhora, o Outcast daqui a pouco vai sair daqui e pular na trilha do trem. Ah, tá ouvindo? Decide qual das duas, que tem tempo, tá passando aqui. Já que entraram na questão, por que a tara por sexo anal? Acho que é mais pelo tabu. Eu acho que é mais porque é mais apertado. Também, é da hora. Eu não sou capaz de opinar. Exato. Quanto às sensações... Quanto à sensação, eu concordo com o Tânia, aquela coisa de ser mais apertado e tudo mais, mas também é uma coisa inconsciente do homem, de dominar, de ter posse. Não, então não é, é como inconsciente. Se... Não, querendo ou não, não é inconsciente. Não é inconsciente, o homem gosta de comer cu, caralho. Sim, mas você não pensa, é você pensa que isso é pra homem. Dominar. Você não pensa, porra, eu gosto de comer um cu. Você pensa, eu cara. Eu tô falando a questão, assim, de ser, dominar, não, isso é meu e não sei o que lá. Você gosta de ser dominado, o que você tá falando? Você me conhece. Mas a questão é, realmente é inconsciente, qualquer tara que a gente tem é inconsciente, e eu acho que tem bastante dessa questão do ser mais apertado e tal, só que varia de organismo para organismo, e realmente uma é diferente pra cara da outra. O Suede não faz diferença por causa das crianças. Nossa, velho! Caralho, viu? Sinceramente, o Suede, eu acho que ele deveria praticar mais isso, mas, então... Isso que? Sexo anal. Não tem mais filho. Ah, mas, tá. Aí... Entra numa questão de que também tem os homens que falam, caralho, eu fui lá e comi um cu, não sei o que, e o outro fica, nossa, deve ser da hora, e vai, e espalha. É, sabe, é tipo a real definição de meme, não essa porra aiada que a gente vê na internet viu hoje em dia. Fulano é aquele negócio um cu, que né? Espalha uma ideia pra caralho, e nego assim, do tipo, 90% dos homens que falam que gosta de comer um cu, nunca comeu um cu. Era nessa questão que eu ia chegar. Todo mundo... Ai, porque eu gosto de comer o cu, mas... Quantos de vocês e quantos cus vocês já comeram? Porque, né? Ah, vamos só levantar a mão aqui. Ninguém precisa falar quem que já Três. Comeu um cu. Três. Vai. Eu sou solteiro, não tenho nada a perder. Então vai. Três é ótimo, né? Tem quatro homens na mesa. Então já... um não levantou. Não, tá eu, não, eu tô falando que foram três. Foram três briocos que eu broquei forte. Que eu fiz, que eu fiz muito amor nervoso com o meu caralho. Bom, se a questão do sexo anal é porque é mais apertado, é a dominação, então qual que é a do boquete? Então, aí entra numa questão legal. Porque o boquete não é mais apertado. Mas é mais molhado. Mas, ó, vamos lá. Depende. Não, tem várias questões. Porque, assim, depende, o sexo anal... Depende, não. Cu não produz lubrificação. Ah, só você tá então, falando sobre o anal. Mas okay. Aí é que tá. Vocês não colocaram, por exemplo, vocês preferem cu ou boca? É, porque, assim... Eu gosto, óbvio. Eu fico na dúvida. Mas... Eu não, eu prefiro uma chupada. Mas eu não faço questão do anal. Sim. Só que uma chupada é muito da hora, sim, né? Porque sim, sim, sim. Tem a questão também de diferença de temperatura, diferença de texturas, diferença do jeito como faz. Não é só qualquer boca é qualquer boca. Cada pessoa é uma pessoa. Você pode até falar que é uma buceta, porque por dentro toda mulher é igual, como dizem. Eu discordo totalmente, mas... É, a questão da boca é um pouco mais particular, porque tem o jeito que é feito. E cada pessoa tem aquele seu toquezinho especial. Justo, é justo. Do, como é que o outro colocou lá do... Sacão transante. Sacão transudo. Tá, a textura. Tá vendo? Porra, aí, mas... tem no, aí tem a textura, exatamente, tá vendo? Exatamente. Eu só penso no, na questão do sacão transante. Quando a única momento que deve fazer diferença pra mulher deve ser quando atrapalha, porque antes disso não deve fazer diferença nenhuma. Exatamente. Próximo. Faz aí que eu vou me aproveitar da lista deles ali, né? E pelos? Não ligo. E vamos pontuar. Pelos pubianos. Aí que eu ia dizer, não ligo. Desde que seja limpo, desde que não tenha odor e essas coisas, foda-se qualquer coisa. Exato. Agora faz sentido, mas... Pelo no sovaco, essas coisas, sinto muito. Você é o cara mais peludo do universo, tá falando de pelo, menino? Não, mas todo mundo tem uma preferência, não tem? Tomar no cu. Então. É que assim, você vai começar... o King Kong, mas menino não pode, né? Todo mundo tem uma preferência, não tem? A questão é, normalmente quando você acha que a menina tá peluda, o pelo é seu que soltou na porra da menina, ela deve tá morrendo de nojo. Exato. Idiota. Não, mas eu acho, vai tudo questão de limpeza e tá. É, questão da menina também. Não pode ser também aquele arbusto gigante. Não pode ser Cláudio Hanna, né? Mas... eu não deixo, então eu meio que tenho o direito de falar, porra, eu não quero. Sim, é tudo uma questão daquilo que você retribui, né? Porque você não pode cobrar aquilo que você não dá. É, tipo igual a mulher igual que... igual o Brioco. A mulher que não... não é assim que funciona. Tem um cara que trabalha comigo que fala que, porra, eu deixo porque aos 50 anos vai vir um médico que eu vou ter que pagar pra ele enfiar o dedo em mim. Então, não sei. Eu nunca testei. Next. Já até me perdi aqui. Caramba. A Jéssica ficou meio tímida aí que eu senti, né, em alguns momentos, mas tudo bem. Você já sabia que eu sou, né? Meu problema é maior. Eu sei. Eu esqueci que eu ia perguntar, que não tá na lista. Por que os homens não reparam em cabelo, em coisas assim? Eu reparo. Cada dia você tá com cabelo de uma cor, como eu não vou reparar? Eu tento. Quando eu tô num relacionamento, eu tento reparar pra... Mas é muito difícil o homem reparar. Não, mas posso falar um negócio? Pode. Às vezes a mulher corta as pontas e fala, você não reparou nada em mim? Não, mas quando eu corto cabelo, você sabe que é radical. Sim, eu reparo, pô. Mas... Olha, eu acho que deve ter uma questão biológica do porquê que o homem não repara tanto em detalhes pequenos. Porque assim como a mulher vê mais cores do que o homem, provavelmente se liga mais em detalhes, então biologicamente o homem... percebe menos. Pode ser. Detalhes pequenos, uma ova. Porque se a gente mostrar a fatura do cartão de crédito, vocês não vão achar que são detalhes pequenos. Aí é um pequenos. Detalhe grande pra caralho. Mas assim... mas o Rafael gosta mais que eu. Igual teve uma vez que uma namorada minha chegou e falou... ai, eu cortei o cabelo, você nem reparou. Mas quando você cortou? Eu cortei dois dedos. Eu vai tomar no meio do seu cu. Porque o seu cabelo não mudou nada. Não me vim cobrar isso. Não, eu admito que eu sou meio... ela gastou ledo. Dinheiro dela, que se foda. Porque assim, eu tinha uma amiga minha da escola que ela era loira. Aí uma vez ela apareceu ruiva, eu só fui perceber um mês depois. Não, aí vai tomar no seu cu também, aí você vai pro inferno. Aí eu aspergei tipo, falando alto, né? Exatamente. É verdade. Eu não sei. Desculpa. Não, mas a questão de detalhe é meio foda, porque tem uns detalhes que vocês pegam no pé que vai tomar no cu. Igual teve uma namorada minha que ela tava com unha azul escura num dia... aí na outra semana ela pintou com um verde azulado bem escuro. Ela, você não percebeu que pintei a unha, vai tomar no rabo. Você é, eu reparo quando eu mudo de cor de unha. Sim. Aliás, eu esqueci. Eu posso só fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Que eu acabei esquecendo de fazer na nossa parte. Pergunte. Por que tênis de homem é tênis e sapato de mulher tem vários nomes? Porque não é necessariamente um tênis. É tudo sapato, é. Não, mas tem vários. Mas não, esse daqui diferentes. É um escarpão. O outro tem escarpão, escarpão de bico fino, escarpão de bico arredondado. A Débora não sabe que ela só usa All Star. Mas aí é uma questão puramente de você ver o sapato e você saber que ele não é um tênis. Entendi. Tem mocassim. Sim. Só uma coisa, se você usa croc, você não tem meu respeito nem fudendo. Eu não uso croc. Você pode ser um ganhador do prêmio Nobel, eu quero que você vá pra puta que eu pariu. Só uso crack. Próxima pergunta. Lingerie é importante? Sim. Depende. Eu acho que aí a gente entra num ponto um pouco mais pá. Deixa eu fazer um adendo aqui. Tem gente que fala assim, ai, mas bege é broxante. É broxante? Sim. Ou não? Depende da situação. Por exemplo, não, o suede, se a mulher não for extremamente perfeita, se não for achar não, listeron na cama dele, ele brocha. Quem disse isso? Eu acho que é o seguinte, se você sai com a mulher e tal, e ninguém se prepara pra ter a noite mais foda do universo, ninguém tem a menor obrigação de estar totalmente preparado pra isso. Sim. Então, se tá de bad, foda-se, eu vou arrancar essa porra no dente. Não, mas aí, ó, aí entra numa questão que é a seguinte. Pelo menos eu acho muito mais atraente a mulher com roupa e eu ficar imaginando do que, tipo, direto a mulher pelada. Tipo pagar uma puta, né? É! Tipo quando você tá naquele negócio do início do relacionamento que você acha sensual a mulher, sabe, do jeito que ela tá ali de roupa e tudo mais, e você fica naquele mistério de imaginar como é e tal. É diferente você, tipo, abrir uma Playboy, ó, buceta, sabe? Eu acho que a geração Playboy foi onde começou a estragar bastante as coisas. Porque, assim, hoje em dia, muito o homem tem muito acesso à mulher pelada. Ele simplesmente vai no Google, digita qualquer coisa no Google Imagens, aparece uma mulher pelada. Então, tira um pouco daquela sensação de, nossa, como será que ela é sem roupa? Ela deve ser uma delícia e ficar aquela fantasia na cabeça, exato, baseada em cima da roupa, que é aquela mulher que, usando roupa, já tá sexy pra caralho, sabe? E sem contar também, né, as edições, né, que super idealizaram a mulher e... Sim. Ou como você um fotógrafo, corre atrás pra esse padrão ou você se fode. Eu, como fotógrafo, tenho um nojo de pele de Playboy. Eu acho uma merda foda. E se eu um dia pegar uma mulher com uma pele daquela na vida, eu vou achar que é um ET. Porque mulher tem estria, mulher tem celulite, mulher tem espinha, tem cravo, tem marca na pele. Tem poros. Tem poros, óbvio que mulher da Playboy parece que é feita de cerâmica, aquela porra. Tano, você lembra do professor da gente, do cursinho, que falava que celulite era mulher gostosa em braille? É! Você lembra do professor de biologia? Como é que ele chama? Guilherme, né? Guilherme. Nossa, ele todo dia chegava na sala e escrevia uma frase machista pra caralho na lousa. Era muito engraçado. Hoje em dia daria merda. Mas ó, peraí, calma, deixa eu falar da lingerie. A lingerie acaba sendo quase esse negócio da mulher de roupa, só que, tipo, uma fase ainda mais estimulante, digamos assim. Os 5 minutos antes de você chegar no banheiro, quando você tá muito com vontade de mijar, que parece que são os mais tensos. Não, eu ia colocar um outro exemplo. Põe aí, vai. Vamos dizer assim, você acabou de comprar o iPhone XPTO. E a caixa do iPhone seria a roupa, então você tá abrindo ali. E daí aquele momento de ligar e ver o que acontece é a lingerie. Porque você vai descobrir algo novo a partir daquele momento, entende? Eu acho que o exemplo podia ser melhor, mas tudo bem. É porque eu gosto de iPhone. E de mulher. Também. E de batata. Mas, Suede, você Oi. Não deu a sua explicação. Certo, se eu falei sim, já foram me taxando. Por favor, dê assim, a sua explicação. É porque, cara, você implica com qualquer eu coisa. Eu não implico, a porque assim, são situações você e situações. Mulher então, bigode, cara. Então você deixa devia a mulher falar. Ter bigode. Então você devia falar, são situações e situações. Você falou sim, é do tipo, tem que estar sempre perfeito. Não, é supremacia. Vocês foram dando sua opinião, agora é minha vez. A gente falou. Tem situações e situações. E você certo. Vem, sim. Eu fui dando a primeira resposta. Quando você vai responder alguma coisa, então você vai, fala sim, depois você explica. Vai, fala. Certo, quanto à questão da lingerie. E já juntando na questão da cor bege e tudo mais. A questão de... já é provado que as cores são estimulantes pra gente. Ponto. Certo? A questão da lingerie... Fala, Tani, fala. A cor é estimulante quando você vai no McDonald's, cara. Não, cara, não que é que o vermelho assim. Serve pra estimular e o amarelo serve pra mandar embora, na questão cara. Do sexo também. Mas, caralho, se a mulher não tá vestindo aquela lingerie de renda preta com cinta liga, você não vai sentir tesão? Não é assim que funciona. Por se que chegou que o momento sim? de ir para a cama, se preparar para o ato do coito e você falar, nossa, você está de bege, me broxou, vai tomar no cu. Mano, eu peguei uma menina seguinte. Que ela tava de calcinha asa delta de oncinha a primeira vez que eu fui comer ela. E eu caguei pra isso. Seguinte, a questão do bege. O bege é uma questão de normalidade de ficar de boa, certo? Quando você já tá há um tempo com a pessoa, é interessante cores diferentes, a lingerie diferente. Isso o bege é, uma cor diferente. Não, bege é uma cor pra ficar tranquilo. Remete a uma coisa de tranquilidade. Azul remete a tranquilidade. Não. Tá, mas a pergunta, Suede, a pergunta... Você entendeu? Era... As meninas entenderam. Não, beleza, mas a pergunta não era essa. A pergunta é... Se bege é bruxante? Não é, velho, dependendo da situação. Dependendo da situação, não é. Exato, mas você falou um sim tão, com tanta convicção. Exatamente. Tipo, oh, porra, a mulher tá de bege, caralho, não vou meter hoje. Você não espera minhas vírgulas, cara. Velho, dá a resposta concreta. Exato. Para de responder a esmo, velho. Pensa em responder. É objetivo, né, gente? Mas se for uma calcinha bege de renda? Não, ok. Tudo depende do momento, da situação, da pessoa e tudo então mais. Então não é sim, né? Então, né, gente? Ah. Ô, louco. Não sei o que eu fiz aqui. Bom, vamos lá. Tenho outra curiosidade. Fala. Pode falar. Agora eu acredito que eu vou, né, descer um pouco o nível. Ou não, sei lá. Uou! É o que sexo... a gente tava esperando a noite inteira. Não é tão assim, vai. A gente veio light hoje, a gente não tava preparada, né? Cocô durante a relação. Sexo e menstruação. Não ligo. Não ligo. Eu acho extremamente interessante. Não ligo. Muitas vezes eu vejo que a mulher liga bastante porque não sei. É um tabu, né? Sim, tem essa questão, mas a mulher normalmente durante a menstruação ela tá mais sensível. Sim. Então pra ela acaba sendo melhor até. Sim. É, mas já dizia o ditado, né? O bom guerreiro é aquele que surgiu sua espada de sangue. Olha, é assim. Esse ditado, exatamente. Esse ditado é válido pra caralho. Sim. Mas é comprovado mesmo que a mulher fica com mais tesão quando tá menstruada. Sim. Se eu não me engano, depende do dia da menstruação também, depende de toda a situação. Ok. Mas... Quando o tipo tá sangrando, tá beleza, sabe? Não, mas é que assim, eu falo assim, que eu acho interessante. Dia, não, o primeiro dia você tava morrendo de dor, né? De cólica. De... As mulheres têm um tabu, eu acho que não sei, porque, o homem vai achar nojento, não sei. Eu não tenho, pelo menos eu não tenho isso, eu acho legal, eu gosto. É claro, você não vai cair de boca ali, né? Não, mas... depende, pô. Tudo é combinado. Assim, vampirismo é lícito. Você não vai fazer igual aquela foto do Bear Grylls que tem por aí, cravar a sua cabeça inteira na bucha da mulher. Mas tem como fazer sem sujar nem porra nenhuma, sim, né? Sim. Eu sinto muito. Se você não sabe, nego, volta pra sétima série. Sim. É isso que eu ia falar. Aí fala no microfone, Débora. O pessoal não escuta o que você fala. Vê aí, porque daqui já acho que já foi tudo. Continue nessa linha, o papo tá legal. Não consigo pensar em mais nada, né? Vai, Suede, continua falando aí pra enrolar. Então, quem o Suede põe num copinho e bebe. O quê? Vamos, vambora. Já é demais, Suede, né? Suede torce o absorvente no copinho. Ai, que nojo. Como ele pega o OB e fica chupando. Não, é como pirulita. Como o nosso professor Guilherme falava, o OB usado é o chazinho do vampiro. Tipo isso. Que horror. Então, preenchendo lacunas... O OB usado é o push pop do Suede. O quê? Lollipop? O OB usado é o push pop do Suede. Aquela que você botava o dedo, subia assim o pirulito. Entendi. E o que vocês pensam a respeito de mulheres e bebidas? Existe, assim... Bora beber! A dose certa, o comportamento certo. Dá pra você taxar aquela mulher que bebe? Existe a dose errada. Na verdade depende do que a mulher faz quando bebe. Não é a dose da bebida. É a dose da mulher. A dose certa é infinito? Pra quem sabe beber? Eu sei beber. Não pra quem toma uma tequila. Então, mas o que é saber beber? Qual que é o comportamento correto da mulher após a bebida? Assim. Existe certo e errado? Depende. Porque pro homem não existe. Você é um caso, a Jéssica é outro. Ó, e também tem... Eu vou afunilar um pouco mais a sua questão. O comportamento da mulher, você quer dizer socialmente ou na questão de eu quero pegar aquela mulher? As duas coisas. Socialmente, cada um que faz o que quiser da tua porra da tua vida e ninguém que se meta nessa merda. Agora, na questão de eu querer pegar, a partir do ponto que a mulher bebe pra caralho a ponto de ficar se esfregando em cada macho que ela vê na frente, sinto muito. Então... não desperta mais o meu interesse. Não tô falando que ela tá errada, eu tô falando que eu não concordo com a vida que ela leva e não é bem o que eu quero pra mim. Cada um sabe o que é certo na sua vida. Eu acho que eu compartilho desse ponto. Eu compartilho desse. Suede. Suede, falta você responder. Eu respondo o seguinte. Suede, quanto mais bêbado e apagado, melhor. Idiota. Ó, seu copo tá aqui, Suede. Eu não, não é pra mim, é pro Tânia. Então, eu não ligo pra essa questão de bebida, porque assim, eu bebo e eu gosto muito de beber. Quanto a limites e padrões pra mulher que bebe, tem a questão, como que eu posso dizer, não social, mas a questão comportamental de cada mulher, assim como tem de cada homem. Então, dependendo como se porta, bebendo ou não bebendo, o que vale é a questão de... Bora beber. O resumo vale do... é acabar na cama, né? Não, o resumo do meu pensamento é, eu não quero chupar pau de tabela. Só isso. E qual muita que gente, é o padrão comportamental da mulher? O padrão válido, o padrão que atrai vocês? Porque existe toda essa, né... como é que eu vou dizer? Tabu? Sim, né? Tem todo um tabu. Uns têm tabu, outros não têm. Tem uma mente mais aberta, porque eu converso, porque eu isso, porque eu aquilo. Ai, mas se aquela menina fizer aquilo, eu não vou. Ah, o meu negócio é assim, é muito nojeira, sabe? Igual eu falei da menina que trabalhou, que uma das meninas que trabalhou onde eu trabalho, que ela fala do tipo, ah, se a menina chega no cara, ela é biscate. Eu discordo totalmente, eu dou mais valor pra menina que chega no cara do que pra menina que pensa assim, porque a menina que chega no cara, ela sabe o que quer. Ela tem total noção do que quer da vida e tá que se foda o que os outros pensam, então ela dá mais valor pras ações do que pro que os outros vão achar. Então isso pra mim vale muito mais. Sim, mas ações brocham mais do que lingeries bege. Ações erradas, né? Sim, ações exato. Erradas pro nosso padrão. Não, pro padrão de cada um, né? Porque cada um tem um... É isso que eu quis dizer. Então tá, por exemplo, o Suede quase terminou um relacionamento dele, visto algo que ele deixou no banheiro na casa do amigo nosso. Idiota! Tipo, parecia que um anão foi lá e perdeu um braço. Ele abortou um negócio ali, sabe? Verdade. Aí a menina tá saiu de lá aborto, chorando. Abortou. Nosso filho, calma, amor, é cocô. Não, então tá, ó, vou propor. Que cada um enumere um padrão de comportamento que não goste em uma mulher e um padrão de comportamento que atrai. Que eu não gosto é radicalismo. Seja lá no que for, se é muito radical, pra mim já é uma bosta. Compartilho disso com o Pedro. Bom, tanto pra amigo quanto pra mulher, eu não gosto de pessoas rasas. Tem que ter algum diferencial, tem que ter alguma estranheza. Igual vocês falaram, eu gosto de gente estranha. Eu gosto de gente estranha, eu gosto de alguma estranheza. Normalidade demais é chato, né? Normalidade demais é um pé no saco. Então, é que ela pediu um, então eu só falei esse, mas eu concordo com isso também. Tem um clitóris muito grande pra você, então. Tipo 18 centímetros. Eu digo estranheza comportamental. Tem que ter três pernas e andar igual um velociraptor. Tem mulher que tem duas aí já anda igual um velociraptor, mas... O podcast tá morrendo ali. Agora que eu gosto, velho. É aquilo que eu disse, ela saber o que quer, sabe? Não ser dessas de, ai, será que isso? Ai, será que aquilo, sabe? Não, eu acho isso da hora, vamos lá e faz. Eu acho que antes de qualquer coisa, saber trocar ideia. Entra aí na questão um pouco da profundidade que o Suede falou. Mas ela não precisa, sei lá, curtir Edgar Allan Poe igual... Não precisa. Mas, por exemplo, pra você é uma pontuação do caralho. Com você... certeza, então, altíssima. Pra mim não tem essa necessidade. Ela pode ter os gostos dela e eu posso ter os meus desde que ela saiba conversar sobre ambas as coisas. Tá? Sim, tendo o papo, não sendo raso. É, exatamente. É muito mais atrativo uma mulher que tem um jeito legal do que tem um corpo legal. Sim. Lógico que eu seria hipócrita em falar que, tipo, a aparência não importa, né? Mas... Ninguém sente tesão por personalidade só. Sim. Só que a personalidade pode aumentar para caralho o tesão. Aumenta. Igual, por exemplo, no meu serviço tem uma menina que todo mundo fala, nossa, ela é perfeita, ela é aquele padrão imposto pela sociedade, sabe? De magra e loira e olho azul e não sei o quê. Só que ela é um cu ambulante sem lavar, sabe? Do tipo que eu literalmente olho pra ela e lembro da bruxa do Mágico de Oz. De tão horrorosa que ela é pra mim. A bruxa má do leste. É. Que eu acho que o comportamento da pessoa, assim, o jeito que ela se porta perante os outros, ela pode até ser meio babaca de vez em quando ela tá certa. Mas quando ela é filha da puta, o extremo estraga muito a pessoa pra mim. Justo, justo, muito justo. Ah, e tem as coisas. É, tem as coisas que estragam também, né? Porra, coisa que estraga é complicado, né? Porque assim. É a falar que não sou eu, pronto. Calma. Que estraga? Não. É que assim, é meio complicado, porque, tipo, eu e a Jéssica, mesmo quando a gente começou, a gente não tinha absolutamente nada a ver um com o outro. Então, vai de pessoa pra pessoa você saber entender e aceitar as diferenças um do outro. Só que é aquele negócio, são determinadas atitudes que mostram se é legal ou não, sabe? E, por exemplo, a mina que vai na balada, igual o Pedro falou, enche a cara para um caralho, sabendo que, tipo, ultrapassou muitos limites dela. Digo, ela sabendo disso. E, tipo, sai, sei lá, ficando com 500 mil. Eu também acho errado o cara que faz isso. E, sei lá, eu sou chato pra caralho. Uma coisa que eu tenho que falar também é que não importa quanto a pessoa seja parecida com você, isso só quer dizer que é muito capaz de dar errado. Não procura a pessoa que tá totalmente combinando com você, porque provavelmente essa pessoa não é a pessoa que vai dar certo com você. Exato. A gente conhece um exemplo disso, não vou citar o nome, que, assim, ele viveu a vida dele até hoje procurando alguém exatamente igual ele, quando, na verdade, tipo, Se ele mesmo é daquele jeito e se sente um bosta sendo daquele jeito, por que ele vai procurar alguém que é igual ele pra se sentir mais bosta ainda? Pra achar, nossa, ela também é bosta, né? Então, porra, procura alguém que vai... Não que vai te melhorar, mas que vai complementar você, sabe? Sei lá. É questão que estraga a mulher, é isso? Os dois. Porque assim. Ah, o Swed vira e fala bege funk. O funk é um ponto que estraga. Sim. Mas porque assim, igual o Pedro falou, não adianta ser linda, loira, de olho azul, não sei o que lá, e ser burra tapada. E meu, isso pra mim é horrível. Eu não gosto de, sei lá, conversar com a pessoa, ela não ter o que falar, não entender. E uma coisa que eu discordo um pouco, pelo menos, é essa questão do oposto. O oposto não se atrai, se distrai. A pessoa tem que ter pelo menos uma grande parcela parecida com seus gostos. Discordo, eu e a Jéssica estamos juntos faz 6 anos. Sim, isso é um caso à parte. Eu tive relacionamentos com pessoas que eram muito parecidas comigo e foi uma merda completa. Então as minhas experiências são ruins. Só que deu relativamente bem. Então as minhas experiências são ruins. A questão é, conhecendo você é porque você é meio pau no cu. Não. Sim. Ó, eu vou pontuar também, porque assim, né, de novo, sou casada. Eu e meu marido, o único ponto em comum que nós tínhamos era que nós gostávamos de Iron Maiden. O resto é tudo diferente. Nós somos completamente os opostos e, como o Rafael, estamos juntos há 6 anos. Se então, complementam, né? Sim, exatamente. Sim. É, a questão é, não é Eduardo e Mônica, que é água e óleo, sabe? Extremamente diferente. Alguém sempre vai ter alguma coisa em comum com você. E pode ser que essa coisa em comum seja o começo de uma conversa, mas que as diferenças complementem a si mesmo. Sim, eu não tô falando de uma cópia de você, entendeu? Você falou que a maioria tem que ser igual? Sim, você por exemplo, não pode, vamos supor, você tá pensando em viajar sempre e tal, e a menina quer simplesmente se formar e ficar aqui na casa dos pais. É uma coisa que tem que ser... Então, tem que ser criado com o tempo, mas pelo menos pra começar precisa ter coisas em comum. Mas não é o que eu falei? Não, mas calma. Mas pode isso... dar certo mesmo assim, porque as pessoas podem mudar durante o relacionamento. Prova disso é o Rafael. Sim, né, mas assim, o Suede... Eu falo em base dos meus assim, relacionamentos. Exato, a gente tá dando exemplo. Suede, mas nenhum relacionamento é exemplo de porra nenhuma. Certo. Zero. Então, os seus relacionamentos não são exemplo de porra nenhuma, a gente conheceu algumas delas. De repente, a mulher de sua vida tá lá no funk, usando crack, você não sabe. É, mano. Não, mas isso você tem com outra cracuda. O Rafael, antes da gente estar junto... Ele tava no funk usando crack. Eu tava no funk. Usando crack? Usando crack. Ela tava no funk e eu tava usando crack. Pô, a Jess usa crack, velho. Eu estava no funk, só no funk e no vinho. Ela tava tentando me seduzir, dançando funk. E tipo, eu... Não, não tava tentando te seduzir. Eu tava tentando chamar sua atenção, porque você não prestou atenção na minha pessoa, né? Me ignorava. Então era assim, de algum jeito tinha que fazer você notar que eu existia ali naquela faculdade. E aí? Tem mais alguma? Acho que mais uma dá. Microfone. Mais uma, tô pensando. Não tem nenhuma na anotação aí? Não, na anotação não tem nenhuma boa. Os espaços que estamos tendo aqui são um oferecimento de Locomotiva 26. Chad, eu vou fazer uma pergunta pra você. Podcast, diga. Fio Terra é válido? Eu não gosto. Você já experimentou? Verdade, eu não tenho opinião formada sobre isso. Pois é. É verdade, eu não sei se eu gosto ou não. E se alguém oferecesse um fio Terra pra vocês? Depende muito da questão. Vocês negariam de primeira ou vocês experimentaria? A minha mais sincera opinião é que entre quatro paredes vale qualquer coisa. Compartilhe eu dessa sou opinião. Totalmente a favor do seguinte: se você tá afim, não tem por que não. É. Se a pessoa é da hora e você curte, você acha, porra, eu tô tendo um relacionamento com essa pessoa e nada vai sair daqui, a minha vida sexual é só com ela e foda-se o que os outros vão ver. Pra que não, sabe? Eu nunca testei, de verdade. Mas eu não tenho esse negócio de, ai, vai tirar minha masculinidade, o caralho. É que nunca me senti, sei lá, com vontade de fazer um negócio desse. Mas se aparece a situação e... Why not? É, why not, sabe? Se eu posso fazer na mulher... Você e eu tá coloco... lá num tesão desenfreado? E eu coloco uma coisa um pouquinho mais grossa do que um dedo? Suede, o que você acha da dama de pau? Você sairia com traveco? Cara, a questão da trap, tá ligado? Cara, eu não teria preconceito não, se fosse não, uma não, mulher não, não, não feita. Não trap, porra. Falando, você sabe cê que é um traveco é. E é isso aí. Depende. Não sairia com traveco. Sinceramente, assim, ó, falando sem zoeira, assim. Eu não tô zoando. Depende só da pessoa. No microfone, filho depende da pessoa, depende como ela é, depende, assim, não só fisicamente quanto cabeça, eu não teria problema nenhum. De verdade. É aquela questão, tem, entre aspas, uma barreira que me separa porque eu não sinto atraído por uma jeba. Mas é algo que teria que me atrair, a pessoa em si me atrair muito pra eu ir, mas eu não digo que eu não sairia, no caso. Sim, entra toda essa questão. Não beberei. Travecos, mandem cartas, pô. Manda aí. Manda foto, tamanho do dote. A questão é, eu acho que ninguém pode falar eu nunca faria tal coisa, não importa o que for. É verdade. Porque você não sabe o quanto a sua natureza pode te surpreender. Justo. A vida muda e você muda junto com ela. Como nós temos no próprio grupo, tem pessoas que se surpreenderam com a própria sexualidade. Exatamente, Suede. Não, eu tô falando sério, caralho. Pera aí, o Léo... O Léo, ele é um caso sério, que ele ainda precisa se surpreender. O Outcast. Mas tem gente que... Já me surpreende. Que assim, se libertou, sabe, de uma amarra que talvez estava exercendo um puta peso sobre the ele. Se for pra afraid. Você assumir algo e sair com alguém que biologicamente faz o mesmo sexo que você e você ficar feliz, cara, você tem que buscar a sua felicidade. Tem tanta coisa te deixando pra baixo pra caralho no dia de... hoje em dia, e a depressão é uma das doenças que mais vão matar pessoas. Exatamente. Nos próximos 10 anos, e a doença que mais mata jovens de 15 anos a 24, hoje em dia, qual que é o problema de você se sentir bem com alguém, seja lá quem for? Exato. Justíssimo. Eu acho que é a minha última pergunta. Então vai. Essa eu vou fazer, né? Peguei do caderninho. Só falando que se acabar a música aqui, liga não, tá continuando a gravação, então depois eu ponho a música. Qual a pior cantada que vocês já receberam? Ai, velho. Nenhuma. Teve. Eu acho que nenhuma. Eu tenho que pensar aqui, peraí, eu tenho que lembrar. Cantado. Meu, eu tava num show de rock, a menina tava com fone de ouvido. Ela chegou pra mim e falou... Eu sei quem é! Ela chegou pra mim e falou: gostei de você, vamos ficar? Eu Eu já recebi uma dessa pessoa direto, também. Nossa. Ah, mas... Mas era muito away, era muito away no da Pedro, coisa. Chegaram no, eu sei que chegaram no Pedro e falaram, gostei de você, vamos votar no PT. É, parecido. Tem que ser cantada, gente, cantada, aquelas de pedreiro, assim, sabe? Aerolito, um negócio mais... E agora? Eu acho que não fui cantado na minha vida, assim. É, eu já fui, mas eu tô com dificuldade de lembrar como foi. E não é por vergonha, não. Não tenho vergonha de falar nada. Acho que essa foi a única estranha. Eu acho que depois de tudo que a gente falou aqui hoje, mostra foda-se, que a gente, né, não tem vergonha de falar... Ah, caralho. Mas assim, é minha, cantar, vai tomar, eu realmente não lembro, meu. Ah, eu já recebi uma muito escrota, que eu, tipo, eu saí de perto, cheguei em casa, abracei o joelho e fiquei chorando em posição fetal. Agora eu não tô lembrando. Eu acho que minha mente fez questão de excluir, sabe? Memória muito traumática, que seu próprio cérebro desliga aquele momento pra, tipo, upar do sofrimento. Eu lembrei de um negócio. Eu já... Eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de um negócio, mas assim... Vai ter que pôr censura. Não foi... Não, não vou pôr censura, não. Então inventa, não vou coisa. Contar. É... Não foi mulher. Ah, mas porra, quem que não recebeu uma cantada de um gay, de um travesti? Você já escutou de um gay que seria legal chupar seu pau? Parecido já. Então, eu já também, porra. Não, eu... A gente tem um amigo, abraço, Catatal. Cara, sério, quando eu tinha uns 18 anos de idade, direto, encontrava ele na rua extremamente puto, porque ele recebeu uma cantada de um gay ou de um traveco, sabe? E, velho, é foda, né? Porque você pensa assim, igual eu já te falei antes, uma mulher pode falar que você é bonito, mas igual o Velhas Virgens fala, a galinha é um bicho interessante, interesseiro, e a mulher também, a galinha é pelo milho e a mulher é pelo dinheiro. Mas, não é óbvio, não é todo o caso. Mulher gosta de dinheiro, quem mas, gosta de... Mas se um gay te acha bonito e te fala isso, eu acho que é mais válido ainda. Agora, sim, justo. É que ele levava as últimas consequências, ele é totalmente... É, então, a não ser quando fala... Enfim. É. Ninguém quer, ninguém chega pra você na cantada, eu te acho legal, vamos chupar teu pau? É, então... Mas uma que eu recebi, eu vou ter que inventar um nome agora, caralho. Eu tava... Creuza. Uma vez que você tava tocando num ginazinho lá perto de casa, com a banda do cavalo, com o cavalo, e ele foi fazer solo nas costas e estragou tudo. Toda aí, vez que ele solava, seja chegou, na frente, tava, seja nas costas, ele errava. Aí tudo. Chegou uma menina gata pra cacete pra mim, chegou, aí, você que é o Pedro? Eu falei, sou. Ah, então, né, que tem uma amiga minha querendo ficar com você. Caralho, quem que é agora? Já deu aquela desanimada. Aí falou, ah, aquela lá, salgadinho. Mano do céu, fala pra ela que eu já tô saindo com alguém. Puta que pariu. Salgadinho? Eita, cuzão! Ai, caralho. Que merda de vida que eu levo. Eu acho que a gente pode finalizar, né? Acho que já. Tem mais alguma? Gostaria de agradecer a presença das mulheres nessa mesa. Eu só tenho uma coisa a dizer. Ano que vem a gente tem que fazer de novo. Mas a gente aí vem eu, preparada. Sim, com certeza. Faremos e terá um microfone pra cada um. Sim. É, amém. Não vou dividir com o Suede. Não, mas tá marcado. Ano que vem faremos de novo. E gostaria de agradecer... De preferência com uma banca feminina maior, sim, também. Gostaria de agradecer a presença das mulheres essa noite. De nada. E querem deixar algum recado para essa sociedade patriarcal, opressora, machista? Vão tudo tomar nos seus cu. Aê! Isso aí. É pra gente ou pra quem tá escutando ou pra sociedade? Pra sociedade de uma forma geral. Tá ótimo. Então é isso, terminamos isso os dois Locomocasts ao vivo em homenagem ao mês das mulheres. Aliás, para todas as mulheres que estão ouvindo, principalmente para as que estão participando aqui, feliz mês das mulheres. Tá feliz agora tá feliz, aí. Porque não é justo as mulheres receberem apenas um dia no ano. Exatamente, Locomotiva considera o mês das mulheres todos os meses, todos os dias, todas as horas. Todas as mulheres. Vertentes de tempo, exatamente. De todas as dimensões. Afinal, e paradoxos. Se não fosse elas, nem estaríamos aqui. Exatamente, gravando, Mãe Gaia. Gravando esse podcast cremoso. E Também é válido falar que Locomotiva 26 considera justa absolutamente toda forma de amor, então a gente zoa traveco, essas coisas. Mas... toda forma de amor e de humor. Exatamente, mas é isso aí. Então vamos amar mais, vamos viver mais e vamos ser mais felizes, ok? E é isso, mulheres e... Mulheres. Pô, o que, que a gente fala pras mulheres aí? Pra finalizar agora, vai. Beijo. Hasta. Como a gente sempre fala. Ah, todo mundo fala hasta. Então eu falo, hasta. Eu falo. Não, eu vou sair do trampo. Ô, falou aí hasta. Então vai lá. Hasta. Hasta. Fala também, caralho. Como eu sempre falo. Hasta. Aí, hasta. Eu gosto assim, espontâneo.